Os ponteiros se uniram, essa é a hora certa. Autoprogramação que a mente acha correta. Sobre os combos, transtorno que me tira o sono. Não importa o quanto mude, passe o dia, passe o ano. Alimentação de conservantes concentrados, sem rotina nem horário. Entre drinks e um trago, naufraguei. SOS, cada canto do lembra. Em qual momento me tornei um canibal da existência. Fechem as cortinas, tranca a porta, abstenha do mundo. Rap de bandido e muita droga. É hoje que não durmo. Basta o contato e de fato sou influenciado. Vento sereno, noite fria não é um obstáculo. Só uma ferida, dor em vida que não cicatriza. Se fosse tacar da vantagem, cê nem acredita. Nesse momento eu compreendo, Bernardo, no tempo. Não deixa o sonho que te move no acostamento. As letras são subliminares, são entre linhas, vê com calma que pega a mensagem. No paladar um gosto amargo que não favorece. Qualquer reação emocionada e vejo o que acontece. Vivi um ano da minha vida pra reter as falhas. Aqui se faz, aqui se paga com dança pesada. Minha blasfêmia vem do limbo, é tudo que eu preciso. O céu azul do paraíso e o teu sorriso. Eu nem sabia que existia esse lado emotivo. Perpetuando a rotina, o fim do cão satírico. Tô de volta, faz as malas que eu te busco hoje. Cê entende meu fetiche de manter-se no controle. Ouça a poesia encantada, tá de graça. Não dança, não rebola, faz escola e te salva. Sou a trilha sonora do seu subconsciente, exalando a realidade pra quem não controle a gente. Vão dominar, eles vão dominar, eles vão dominar. Me deixa isso dominar você. Thank you.